quando nós temos essa intimidade com Deus, nós entendemos que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será plantada como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e dão seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela pensa de manhã até o sol. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero adoradores.